Eu quero ver todo mundo cantando comigo. O palácio é nosso. Uhul. O palácio é nosso. Quem gosta do Siqueirão levanta a mãozinha. Quem é fiel ao Siqueirão levanta a mãozinha. Eu quero agradecer a Michel. Realmente aí o Siqueirão automaticamente hoje nessa junção, nessa parceria, a gente agradece muito esse grande encontro. E na verdade quem ganha com isso é o público. E obrigado a esse público maravilhoso. Inclusive eu quero fazer um agradecimento e eu queria que vocês prestassem atenção no nosso telão. Solta aí, produção. Beleza, meus amigos, eu estou aqui para agradecer de coração você que hoje veio participar dessa grande festa, desse grande encontro. Graças, estamos reunindo esse público maravilhoso para prestigiar essa, nessa grande festa aí, o encontro do ano. Siqueirão, Cineral, Siqueirão, hoje no Palácio dos Bares. Eu aproveito para fazer um esclarecimento que durante a semana aí, muitas picuinhas, muitas conversinhas aí nas redes sociais, dizendo que ia ser uma festa de Bahia, uma festa de muita chavecada. Muito pelo contrário, eu acredito, tanto eu quanto o DJ Michel, nós estamos sim empenhados em produzir alegria para todos vocês, a galera do Siqueirão, a galera do Cineral, a galera do Siqueirão e vice-versa. Esse público que hoje vem para o Palácio para brincar, para se divertir, eu tenho certeza que veio para de uma festa bonita e é o que nós estamos fazendo. Uma festa maravilhosa para a história, para ficar na memória. E diga-se de passagem, eu não vim aqui me promover para me ser melhor que ninguém. Eu não, nunca me julguei melhor que ninguém. Mas só que hoje eu vim fazer o meu melhor. Hoje eu vim fazer melhor. Hoje eu vim aqui produzir alegria, produzir diversão para nossa família Queirão em especial. Mas que toda a galera que se faz presente nessa grande festa, grande encontro, eu quero que fique à vontade para brincar, para se divertir. E vamos aptar, gente, esse momento tão especial desse grande encontro, que eu acredito que quem ganha com isso são vocês, o público que hoje participa aqui no Palácio, essa grande festa. Eu quero agradecer e dizer que é muito importante nós da Siqueirão, a galera também do Cineral, se juntando nesse sentido de alegria para todos. Então, que todos aproveitem ao máximo essa grande festa. Só vou pedir, nesse momento, a compreensão de todos, que se divirtam numa boa, sem violência, tá bom? E assim forma a gente vai que vai. Meu muito obrigado de coração a todos, em especial o nosso grande amigo HP Eventos, que hoje conseguiu reunir nesse grande encontro aí as duas aparelhagens que se fazem presentes juntamente com seu público, tanto a galera do Cineral como a galera do Siqueirão. Eu quero agradecer e dizer que a festa hoje é, porque tanto Cineral como Siqueirão agora, a gente vai fazer uma onda acima. Então, vamos que vamos, porque o Siqueirão a partir de agora faz onda pra nossa família. Vem curtir o Siqueirão! Uou, uou, o pássaro de fogo chegou. Uou, uou, DJ Siqueira dá um show. E quem é Siqueirão levanta a mãozinha. Quem torce pro Brasil levanta a mãozinha. Só quem é brasileiro levanta a mãozinha que eu quero ver. Alô, família! Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo. É o pássaro! Uma espanhola que não esqueço um segundo. É a senhora! Olhei pra ela e sorri. E ela? Ela me olhou e sorriu. E disse que também. Bora, meu Fênix! Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão abaixo. E lá vai o Zico! E enquanto o Zico fez um gol, ela também goleou o meu coração. Siqueirão no vinil! Curtindo o Siqueirão no vinil, hein? O nosso sonho morreu. Olha o pássaro! Chorando ela no vinil. E desapareceu. E embora o Ronaldinho. É nosso irmão. Tiveram pessoas que falaram essa semana que o Siqueira estava para se aposentar. Eu vou só dar um papo para vocês. Eu vou me aposentar sim, mas ainda vou dar muito trabalho para muita gente. E como diz o Zagallo, muita gente vai ter que me engolir, porque esse gordo aqui não é moleza não, viu? Pra cima! Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto Zico fez um gol, é Siqueira, olha aí, pra nossa seleção, é onda! Ela também goleou o meu coração. E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e desapareceu. Pra recordar. Só no vinil. Vamos lá. Na fonte dos seus olhos. Oi. Quero me banhar. Vem-te embora. No seu beijo molhado. Bora, palácio. Vou matar minha sede. Cadê os fã-clubes do Siqueirão? Me embala nos seus braços. Faça-me sonhar. Me leva pro seu colo. Agora sim. Pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te ama muito sol ou em noite de lua. Chega junto! Te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo posso te apanhar. Obrigado pelo carinho de todos, pela presença, pela preferência. Obrigado pela participação em especial da família Siqueirão. E hoje se dá as mãos para apoiar a aparelhagem mais bonita da saudade. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, escolha. Novo Siqueirão. Pássaro Fênix. O melhor. Por que o melhor? Porque aqui os nossos DJs vão procurar fazer o melhor para proporcionar ao público uma verdadeira festa de recordações. Saudade. Saudade gostosa, hein? Oi! Bora, palácio! Nem bem liguei o rádio. Canção que o tempo em algum lugar. É muito botão, né, Valdir? História. Mas é muita onda o Siqueirão. São sonhos de cor. Olha só. Seu rosto em cada estrela. E aí? E alguém cantando amor. Passeios pela tarde. Os meninos da saudade da Pratinha. Lá e cá, meu irmão. Mas eles sabem que o Siqueirão hoje faz a onda aqui no Palácio, junto com o Cineral. Valeu! Obrigado também! Uma música! Alô, Jô! Meu coração! Alô, Vingadoras! Como na letra da canção! Alô, Fã Clubes! Fechei os olhos esperando pelo fim. Siqueirão! E de repente.

empresária Ana Maria, lá do Pitos Lanche. Tenho um respeito muito grande com essa guerreira, uma mulher que está na batalha há muitos anos. E a gente tem uma amizade de muitos anos, viu? E hoje vendo a Ana Maria aqui, eu me sinto fortalecido e agradeço pela sua presença, viu? Obrigado, grande empresária Ana Maria, aí do Pitos Lanche, o melhor lanche de Belém. Obrigado! Elielsa também, a nega Juju. E a empresária Amélia. Valeu! Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Al di là. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là ci sei. Empresário Cabinho, alô Cabinho. Cadê o Alex do Sambódromo, hein? Soltanto per oi. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Amigo Pira da Pedreira, o rei dos periquitinhos, e trocou a mulher dele de 40 por duas de 20. Será que ele gosta? Ao de lá da volta infinita, ao de lá da vida, te sei tu. Bora, careca! Ao de lá, careca e a pitula. Siqueirão, Pássaro Fênix, o melhor. É a mais tocada no baile, é o hino lá do Imperial, e esse é o do valor. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, que faço fazer o que você quer. Olha a obsessão. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. Fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. E com vocês, a voz das Américas, me dá seu carinho. Oi. Devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono, toda esta noite, me cansar de gozo, nos teus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Amigo Orelha, com certeza, já é fã do DJ Siqueira. Obrigado, Orelha. Valeu! Mas tudo isso é o Tadeco também, o Leite, aí o Açúcar, a Kátia, o Celso, toda a equipe Barcaça, hein? Valeu! Tentando um dia eu te amar. Pra recordar, hein? Alô, Piaú! Espelho, onde? Onde você se vê? Há uma criança brincando de se esconder. Amigo Bequinha, alô Bequinha. Seus olhos vermelhos. Valeu, meu irmão. Não vão jamais apagar. Meu primo DJ Félix, homem do som Paraíso. Olha só. Aquela esperança. Ele e o Alexandre. Que ela tem no olhar. Alô, Bia 1. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra... amigo Hulk e a Vânia. Os descolados do Siqueirão, hein? Olha só! A sua história é tão bela e não existe outro igual. Alô, descolados do Pássaro de Fogo! E aí? É a atriz principal. É onda! É Siqueirão! Você pode cantar como esse pássaro. Você acredita que você pode tudo? Você pode brilhar como esse sol. Você pode até voar. Você pode voar livre no espaço ou ficar presa no chão. Irmão também, o Joelson, lá da Limoeiro. Hoje vieram para esse encontro. Siqueirão e Cineral. Valeu! Você pode tudo. Você pode voar livre no espaço ou ficar presa no chão. Como? Só quem dava valor, cara. Jorginho da Matina e a Simone. Obrigado, viu? Bora, meu pássaro! Ainda quando menino, eu tinha um sonho encantado. Amar, ter alguém, ser amado, me realizar. Bora de baião! Chegando agora. Na trilha do meu destino. No amor foi. É Marinho Frazão também, a Rai, a rainha do Siqueirão, viu? O meu coração. Seu filhão Joe. Você que se. Medo de amar. Thaís Meirelles, está triste por quê, Thaís? Porém, a. Tô sabendo que tu vai ser mamãe, viu? Me faz novamente criança. Ai, ai, ai. E diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. Legal, legal demais. Siqueirão e Cineral no Palácio. Eu queria já convidar todo mundo. Próxima sexta-feira tem Siqueirão em Vigia. Vigia de Nazaré, sexta-feira e sábado. Aí no domingo, dia 1º, abertura do verão oficial lá no Casota. Siqueirão, Pássaro Fênix no Casota. Começa meio-dia, hein, gente? Aí na segunda-feira, ressaca. E abertura do verão. Eu só do outro lado da Bahia do Guajará. Aí no Ilha Bela. Todo mundo tá convidado, viu? Próxima segunda-feira. Aí no Ilha Bela, hein, Siqueira? A gente convida toda a família Saudade. Família Siqueirão. Vamos lá! Quero sentir esse amor. Que bom, tá de volta aí da Bela, viu? Passar do é mais um espaço dançante pra família se reencontrar, viu? Vamos lá! Próxima segunda, Siqueirão Ilha Bela. Eu só queria um amor de ver. Bora, Gago! Sentir o equipe delícia. Obrigado, meu irmão! Que há tanto tempo eu. escuto falar, só falar. Novo Siqueirão, Pássaro Fênix, o melhor, o melhor. É assim, olha aí. Sem o teu amor, tudo em mim mudou. Já não sei o que fazer. Na moral, tudo é tão ruim. Sem você aqui, como posso assim viver? Para, meu amor! Meu amor, oi. O que farei nessa. Amigo Deca do Barão Vermelho, bora, Deca! Por Deus, não se vá. Ora, Siqueirão! Meu bem, não se vá. Alô, Nice. Oh, oh, Nice, meus braços te esperam, oh, Nice. Como eu quero te amar, meu amor. Vem sentir o quanto eu mudei. Só mesmo eu sei, oh, oh, Nice. Minha vida tão triste, oh, Nice. Sem você não sou nada, meu bem. Pássaro Fênix. Sempre que perguntam onde está você, eu não sei o que dizer. Vivo a me buscar, vivo a pensar, como pude me perder. Olha, meu amor! Meu amor, que todos os loucos pelo Siqueirão. O nosso muito obrigado também às meninas da Via Show. Meu grande amigo André da Van Envenenada. Alô, Fernanda! Meu bem, não. Também a Marília. Todas curtindo o Siqueirão. Alô, Naná. Meus braços te esperam. Naná Pop, obrigado, Naná. Eu quero te amar, meu amor. Vem sentir o quanto eu mudei. Naná Siqueirão. Só mesmo eu sei, oh, Unis. Bora, Naná. Minha vida tão triste, oh, Unis. Sem você não sou nada, meu bem. Aí o Leandro Céu, aí do Guamá também, o Eli, Eli Coimbra, tem o Kenhão, a Lenda, meu amor, Adriana, que o Buiú, o Carol, nessa, e o Jefferson do Guamá, viu? Você, obrigado. Por Deus, não se vá, meu bem, não se vá. Para Palácio. Oh, oh, Nice, meus braços te esperam, oh, Nice. Como eu quero te amar, meu amor. Vem sentir o quanto eu mudei. Novo Siqueirão, Pássaro Fênix, o melhor, o melhor. Well, you know I'm really bad. Exclusiva Siqueirão, viu? Internacional. Por enquanto, por enquanto essa só toca no Siqueirão, viu? Vai, well, you know I'm really bad writing letters. You know day goes by, and I still think of you, 'cause I still wish the very best for you. Well, I'm hearing that you've got a baby, and that you're happy with. As luvas. That I still wish the very best for you. perguntar se você escutou essa música, diga que sim. No Siqueirão, viu? Love and be loved by another. You don't have to feel with God. Olha, ainda bem a Bárbara e do Tacacá da Tiva, viu? You are o melhor do Pará. Legal, hein? Memory discovered. Someone who will share your ways with you. Deixa eu botar uma no vinil. Questo addio. Adesso, guarda in su, che tu ci guardo io. Amiga Lânia, polêmica, falou Siqueira. Vola, a gente queria ver o Siqueirão tocar no vinil. Como tu faz nas lives aí, meu irmão. Olha só. Só na pedrada aí, olha. Leggera volta. Amigo Alex do Sambódromo. Olha só, meu irmão, essa galera sangue bom aí, olha. Também o Alexandre. Cadê o DJ Dilson, hein? Quando vou, fui fazer amor. Mangiare fantasia. E aí? Cercami. Se piovono le stelle. Nossa história linda de amor. Cercami. É a nossa história. Alle tue spalle sto. Tica Siqueirão, alô Tica. É legal le tue gambe alle mie, camminando abbracciati noi due. E finché cala la notte non so andare a letto e dormire. Questa storia, e stare sempre a pensarti da bene, a parlare, sentirti parlare. Obrigado galera, todos aqui no palácio. Obrigado de coração a Tamires e as uvas da saudade. Aí, Tamires. Rondini, quase più. Freddo in lei, è primavera tu. Tu chi sei? Un gioco, un'avventura. Chiara, notte d'amore. Tu chi sei? Chiara, notte. Un senso d'aria pura. E assim, ó. Notte chiara, notte d'amore. Notte chiara, notte d'amore. E finché c'è un filo di luce, avrò un filo d'amore. Chiamare l'attenzione della mia produzione, alô Galo. Vamos se preparar aí pra gente fazer a performance do pássaro, tá bom? Pelo carinho de todos, obrigado pela presença. O nosso Siqueirão hoje fazendo gostoso. E eu vou agradecendo toda essa galera, hein? E hoje aqui no palácio. Obrigado, família Siqueirão. Obrigado, a família Cineral. Obrigado a todos que vieram curtir essa festa, esse grande encontro, hoje nessa noite memorável. Espero que vocês aproveitem, como eu falei no vídeo aí, é um encontro onde a gente reúne aí os dois públicos das melhores aparelhagens de saudade. E é uma coisa muito importante, sabe, gente? A gente hoje vem para o palácio, hoje a gente fazer essa festa tão bonita, tão especial, tão maravilhosa. E onde a gente, graças a Deus, até aqui, não tivemos nenhum índice de violência. Muito pelo contrário, as pessoas estão se divertindo, aproveitando. E quem está feliz, dá um gritinho aí. Olha só como é bom a gente chegar numa festa para se divertir, para brincar, para aproveitar. E quem gosta do Siqueirão? Quem gosta do Siqueirão, levanta a mãozinha aí. Uou, uou, o pássaro de fogo chegou. Uou, uou, DJ Siqueira dá um show. Quem gosta do Siqueirão faz barulho. Com muito orgulho. Mais alto. Eu sou Siqueirão. Obrigado, gente. Obrigado. Vocês não sabem a importância que hoje eu recebo esse carinho de vocês. É maravilhoso. Vocês não têm noção de quanto... Como um DJ gostaria de estar aqui no lugar do Siqueira? Eu tenho certeza que muita gente batalha para chegar num sucesso. O DJ Michel ainda há pouco falou lá no Cineral que o Cineral está vivendo um sucesso tão bonito, tão legal, há muitos anos. Eles vêm batalhando para chegar nesse sucesso. Parabéns para vocês. Parabéns, Michel. Mas parabéns também para o Siqueirão, que ao longo de 5 anos... Somente 5 anos, nem completamos 5 anos, e hoje a gente vive esse sucesso tão maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus e quero agradecer as pessoas que confiam no meu trabalho. Quem gosta do Siqueirão, levanta a mãozinha! Alô, minha produção! Vem morena pros meus braços, vem morena. Meu irmão, é o seguinte, a parada hoje, Siqueirão vai até às 5 da manhã. Quero ver vocês aguentarem, hein? Quero ver. Quero ver tu remexendo, respondendo dessa maneira que só raia. Esse é o fungado quente, pelo pé do meu... Segura! Arrepia o corpo da gente, mas o velho fica moço. Bora, palácio! Bota sangue em arvoroso. Coração de repente, bota sangue em arvoroso. Esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor. Pois o teu corpo suado tem esse cheiro de furor. Tem um gosto temperado dos temperos dos amor. Tem um gosto temperado. Morenas do Siqueirão. Esse teu fungado quente, pelo pé do meu... Água quase acaba com a agulha agora, hein? Mas o velho fica moço. Mas já não vinil. Vente, bota sangue arvoroso. Coração de repente, bota sangue arvoroso. Esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor. Pois esse corpo suado tem esse cheiro de furor. Tem um gosto temperado dos temperos dos amor. Tem um gosto temperado dos temperos dos amor. Vem morena pros meus braços. Vem morena, vem dançar. Quero ver tu requebrando. Quero ver tu requebrar. Quero ver tu remexendo, resfolhando dessa paneta que só raia. Quero ver tu remexendo, resfolhando dessa paneta que só raia. Quero ver tu remexendo, resfolhando dessa paneta que só raia. Quero ver tu remexendo, resfolhando dessa paneta que só raia. Só lembrando que nesse domingo a gente vai comemorar São João! Lá na na toca do lobo. Siqueirão na toca do lobo, na noite de São João. Vamos festejar São João, vamos puxar fogo, vamos farrear. E aí? Já tem uma morena para chamegar. Vou cair na brincadeira, vou brincar a noite. Alô, Xererê! Dia clarear. Alô, Sheila! Vamos festejar São João, vamos. O Alex do Sambódromo, o Alexandre. Já tem uma. Hoje matamos saudade no Siqueirão, hein? Vou cair. Todo mundo de boa! Segura, Siqueirão! Vai! Vamos festejar São João, vamos puxar fogo, vamos farrear. Já tem uma morena para chamegar. Vou cair na brincadeira, vou brincar a noite inteira até o dia clarear. Vamos festejar São João, vamos puxar fogo, vamos farrear. Os amigos, grande Zeca da Joia. Vou cair na brincadeira. Obrigado, Zeca. Vou brincar. Valeu. Inteira até o dia clarear. Esse ano eu vou brincar no capão da bolandeira. Quero ver subir poeira. No capão da bolandeira. Vai ter foguetão roqueira. No capão da bolandeira. Todo mundo da rebeira. No capão da bolandeira. Em setembro se faz broca. Em dezembro coivaramos. Já choveu no mês de março. Nós plantamos samiano. No meado de abril. Vai pedir a beijão de colorando. Me louva a perdoar. Esse ano eu vou brincar. Amarriê! Fala, meu pássaro! É assim, ó. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Kosakov. De boa no Siqueirão. Parecia até um frevo na coxa. Bora coçar. Mas vem pra coçar. Cossaco dança agora. Na dança do cossaco, não fica coçado fora. Vem pra coçar. Cossaco dança agora. Na dança do cossaco, não fica coçado fora. Alô, Tica Siqueirão. É um forró mastruz com leite. Casal maravilhoso, Naldo e Bia. Obrigado. Obrigado de coração, viu? Alô, Xoxota! Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Kosakov. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Kosakov. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Passaram! E a galera no palácio até 5! Eu não quero nem saber, meu irmão. Hoje eu quero brincar, hoje eu quero me divertir, hoje eu quero aproveitar. Alô, Robertinho! Sabia que eu era balandurado. Alô, Robertinho! Debruçado no canto do estrelado. Robertinho, a banda! Comissão de frente do Siqueirão! Na xinga de um carroça. Para, Pamela! Alô, Augusto! Bom dia, saco! Oi! Batendo tão bom, parecendo o coração! É assim, ó! Do tingue-lindo, criando a poeira que sai do chão, mais um lindo pré-bebeta o coração. Pois nesse passo, gosto do arrasta-pé, até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser. Voei, voei, pra o meu amigo. Amigo Baby, também o Jameson. E quando curtindo o Siqueirão. Olha só! A lua veio nos admirar. É que era São João. Meus amigos Jairo do Açougue, Fortaleza. Tá de boa, obrigado, Jairo. Junto à chama da fogueira. Do navio, corre pro Pajeú. E o rio Pajeú vai despejar no São Francisco. E o São Francisco vai bater no peito do mar. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá. O rio São Francisco vai bater no peito do mar. fosse um peixe. Ao contrário da vida, nadava sobre as águas e desse desafio caía lá pro mar, pro riacho do navio. Laia, laia, laia, laia, laia. Eu ia direitinho pro riacho do navio, beber no meu rio, fazer minhas caçadas, ver as pegas de boi, andar na vaquejada do... Meu marinho DJ Rafael, cadê esse caceteiro, hein? Alô, Rafael! DJ Rafael, com certeza, o cara que passou aqui pelo Siqueirão, mas, diga-se de passagem, o cara que saiu daqui, eu não sei qual o motivo, mas a verdade é que a porta me deixou encostada, e essa porta tá encostada, viu, Rafael? E eu tenho certeza que a família Siqueirão tem o maior carinho, o maior respeito por você, viu? Acredite nisso. Seja sempre bem-vindo aqui no Siqueirão, Rafael. Sanfona não parou, e o forró continuou. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou. E a sanfona não parou, e o forró continuou. E o patrão Marivaldo Pamplona ainda tá aqui com a gente vai agradecendo aí o apoio. Com certeza, viu? Gente, eu vou simplesmente fazer uma pergunta para você que hoje está nessa festa. E talvez você não se deu conta de quanto Deus é maravilhoso na nossa vida. Quem acredita em Deus, levanta a mãozinha aí. E por que não tirar um minuto para agradecer esse Deus tão maravilhoso, tão importante na nossa vida? Eu quero tocar um louvor. Eu digo para vocês que esse louvor, sempre que eu escuto, ele me toca muito no meu coração. Porque eu já caí em várias ciladas do Satanás. O Satanás, ele vive todo o tempo jogando laço para ver se o cara cai. E às vezes, quando o cara não tem Deus no coração, ele fracassa, ele cai, ele rasteja. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quem acredita em Deus, levanta a mãozinha para mim. E vamos agradecer esse Deus do impossível. E esse louvor conta a história de Lázaro. Quem conhece a história de Lázaro? Joga aí, produção. Lázaro está morrendo. Maria e Marta me pediram para achá-lo. Elas imploram. Venha depressa. Vá na frente. O senhor não vem. Em determinado momento, Jesus foi procurado por Marta. Pois o Lázaro fazia 4 dias que tinha falecido. Mestre, eu preciso de um milagre. E o milagre mais bonito e mais importante transforma a minha vida. Foi a ressurreição de Lázaro. Olha só como Deus é maravilhoso. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Oh, mestre, só tu, mestre. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo poder. Eu preciso tanto. Pede pra ele remover tua pedra. Vai! Deus maravilhoso. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o filho de Deus que me ergue pra vencer. Sobre tudo em mim, só ouça tua voz me chamando pra viver com de poder. Levanta mais uma vez as mãozinhas pro céu. E eu quero ouvir todo mundo gritar comigo no 3. Obrigado, meu Deus. 1, 2, 3. Obrigado, meu Deus. 007. Porra, até eu me assustei, meu irmão. É muita onda. Fala, meu pássaro! Entre ser a sua amiga e não ser nada. Olha só. Prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar a sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-lo. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? Fala, Marcão. É esse dia aí. É justo. Fala, alemão. Esse dia que eu não quero que aconteça. Então sua amizade me esqueça. Oi. E quando você me diz. Fala, Frazão. Oi. Eu vou responder só oi. É Marinho Frazão. Com meu peito gritando te amo. Bora, Rafael. Rainha do Cigueirão também tá de boa. Obrigado pelo carinho, viu? Manda. Amigo Marcão. Sete. Seu filhão aí, o Marcos. Os irmãos, fique bem. Valeu. Entre ser a sua amiga e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala. Como é que vou pegar a sua mão e não poder te... Bora, primo! Pra casa, fica tão perto assim da sua... Meus amigos DJ Valmir, grande Valmir aí do Veleiro da Saudade. E se um dia... Na época era o Bugasson. Pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém. É justamente esse dia. Aí, Andresa. Que eu não quero que a família Caixa Baixa, né, Andresa? Então só amizade. Sangue novo no pedaço. Já quero. Yeah. E quando você me. Fala, Rogério. Oi, eu vou responder só oi. Com meu peito gritando te amo. Figueirão. Apaixonar. Aí, Lelê. Vamos lá. Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo. Dia duro no trabalho que acabou com... Aí o nome da sofrência agora. Com os pés pra cima. Romeu. Pra dormir. O cara que tá mandando bem a sofrência. E aguardem, viu? Grande encontro, Siqueirão e Romeu. Nem a sua. Tá chegando. Pra quem irritava a gente. Alô, HP. Siqueirão e Romeu, viu? Tirando isso, o resto até que eu tô dando conta. A Julinha tá banguela e o Pedro só aponta. O que faltava do carro eu já quitei a conta. Ah, falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler. E só na página 70 eu entendi. Amigo Galo do BBB. Naquela parte. Alô, Galo! Que o amor é fogo que arde sem se ver. Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada. Mas de você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir. Como é que tá?

007. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Desculpando a ousadinha. Essa menina é um desenho no céu que Deus pintou e jogou fora o pincel. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadinha. Agora mais robusto e muito mais bonito, capaz de voar muito mais alto. Onde está você que nunca vem? Tantas noites sem poder dormir, viro para o lado e ninguém. Ninguém pra me abraçar, pra me cobrir. Quando me pergunto o que é essa dor que sinto bem aqui, o meu coração não quer dizer. Legal, hein? Só quer se enganar, se iludir. Finge que você nunca partiu e vive nesse mundo irreal. O meu coração não quer dizer, eu digo o motivo do meu mal. E é saudade. É saudade, meu bem. Abraço aí, o Jamison. Tá aqui com a gente, alô Jamison. Que saudade, meu bem. Que saudade. Olha a saudade. É saudade, meu bem. É saudade. Que saudade, meu bem. Que saudade. E assim as noites passam sem você, dona do meu tempo. Grande amigo Ed, eu sofrer. Tá com a gente, Ed. Não aguento mais a solidão. A vida sem... A música especialmente é do Frazão. Pra raio, amor, carinho. Quando me tesão, paixão. Essa dor que sinto bem aqui, o meu coração não quer dizer. Enganar. Alô Priscila, seguidora! Como é que é? Finge que você nunca partiu e vive nesse mundo irreal. Se o meu coração não quer dizer, eu digo o motivo do meu mal. É saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, meu bem. Que saudade. Um abraço, Bebe Leite. É saudade, meu Bebe Leite. A Cris, toda a coletiva com a gente, obrigado. Que saudade. É saudade, meu bem. É saudade. Saudade assim, ó. Onde está você que nunca vem? Olha só. Tantas noites sem poder dormir, viro para o lado e ninguém. Ninguém pra me abraçar, pra me cobrir. Meu irmão! Quando me pergunto o que é essa dor que sinto bem aqui. Alô Rubinho, alô Johnny. O meu coração não quer se... Fábio da Pedreira também comigo, alô Fábio. Só quer se enganar, se iludir. Que você nunca partiu e vive nesse mundo irreal. Se o meu coração não quer dizer, eu te contigo. Abraço, Suzy. Alô, Suzy! Alonaldo, Lobia, obrigado, viu? Zeca das Joias, já com a gente. Ô Zeca. Ela não vê o céu e o mar, as estrelas, o sol e o luar, mas sente o perfume das flores quando estou pra chegar. Essa menina diz que meus olhos são os seus olhos, que vê o mundo quando está comigo, sente a claridade em meu rosto amigo. Ela vê em mim o sol do amanhecer, diz que sou no céu a estrela que nunca viu mais. Olha só o Gerson. Ela não vê o meu rosto. Ele é sua primeira dama, hein? Mas sente o meu. Todo comitivo aí do Periquita Aquara comigo. Seu jeito triste e tão puro me trouxe tanto amor. Ela sabe como eu fico triste ao vê-la na janela, sentindo a vida sem ver que é tão bela. Mas Deus quis assim e assim, ela me faz sonhar. Até choro. Saudade, hein? Quando suas mãos procuram meu corpo, o meu carinho é seu conforto. Ela. Bora, Elvis! Olha só, como a Dígio. Ela vê em mim sol do amanhecer, diz que sou no céu a estrela que nunca viu nascer. Ela não vê o meu rosto, mas sente o meu calor. Seu jeito triste e tão puro me trouxe tanto amor. As uvas aqui, ó. Janela, sentindo a vida sem ver que é tão bela. Mas Deus quis assim e assim, ela me faz sonhar. A sua recordação está completa. Até choro quando suas mãos procuram meu corpo. O meu carinho é seu conforto. A sua recordação está completa. DJ Valdinho, comandando a sua festa em uma verdadeira emoção de saudade. Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo. Encontrei o meu jardim deserto. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Não chora, não chora. Já não posso controlar esse sentimento. Alô, Rainha! Cada dia aumenta mais. Bora, Dedeco, como é que é? Equipe Barcaça. Olha só o Leite. Perigoso. Não contenho minha emoção. Só você, viu? Eu queria dizer que te amo. Olha só as uvas. Ainda com a gente. Quero gritar o seu nome. Abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha. Alô, Tony, como é que é? Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo num